Mas acreditamos que esses consoladores são os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vêm descendo à terra, trazendo-nos a sua mensagem de amor. E aí tivemos tantos luminares da humanidade. Francisco de Assis. O amor mais vivo de Jesus. Estrela de primeira grandeza, a deslocar-se dos céus do Cristo à humanidade terrena, para nos falar de amor. O cantor da alegria, o poeta da natureza, Francisco, era também um consolador anunciado por três médiuns, Hidelgarda, Joaquim de Celina e Isabel, para comover o mundo com seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Deixou-nos o pobrezinho de Assis. E tivemos Madre Teresa de Calcutá, a madre da caridade, da renúncia e do amor aos doentes, vencendo todos os desafios e as dificuldades para cuidar dos infelizes e dos enfermos. Temos Albert Schweitzer, que, tocado pelo Evangelho do Cristo, vai ao coração da África, no antigo Gabão, para cuidar dos seus irmãos de humanidade, dizendo-nos que a humanidade devia 400 anos de escravidão ao povo africano, aos nossos irmãos negros. Vem tocar tantos poetas, inventores, homens de ciência, transformando nossas vidas. Envia-nos, após o convite amoroso do anjo Ismael, a entidade sublime responsável pela direção do nosso país, que numa reunião no mundo espiritual, há alguns séculos atrás, diante daquele espírito que se tornaria conhecido na Terra como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, lhe diz: descerás as lutas terrestres, concentrando todos os nossos esforços na pátria do Cruzeiro. Conquistarás, ao esforço da humildade, da perseverança e com a plena observância do código do Evangelho, pulverizarás todos os obstáculos, consolidando a mensagem que é de Jesus no nosso querido Brasil. Mais ou menos essas palavras. E tivemos, a partir de 29 de agosto de 1831, a reencarnação de Bezerra de Menezes para trazer-nos a mensagem do amor. E no dia em que veio à Terra, rasgando os céus dos mundos superiores, uma estrela chamada Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, que com seu exemplo sublime de renúncia e de amor, desde os 4 anos de idade, quando tem arrebatada de seus braços sua mãezinha querida, vem nos ensinar o testemunho da fé, do trabalho, da esperança, da mediunidade com Jesus, e comove todo o Brasil, que se torna o maior país espírita do mundo por causa do exemplo de Chico Xavier, das 412 obras que ele nos legou, trazendo-nos a mensagem de espíritos nobres, do Espírito Emmanuel, André Luiz, dos poetas de além Parnasso, de além túmulo, comprovando a imortalidade da alma e, sobretudo, nos dando o exemplo, a mensagem da solidariedade, do trabalho e da tolerância que nos deixara Allan Kardec. E veio nos ensinar a lição derradeira da caridade, mas também da humildade. porque nós somos espíritos muito evoluídos, meus amigos, intelectualmente falando.